Tranquilo, desculpa, vou refazer. Não, pra gente, foda-se, um bando de escroto. Tem um tentáculo no cu, mas isso não pode pro. Ah, ainda bem que eu acredito. Caralho, aí, eu só vou botar um pisco, você vai dar pra. O resto vai tudo pro ar. Faz isso não, cara. Faz, faz, eu apoio. Muito justo, cara. Amarrem suas tanguinhas, que está começando o podcast de tanguinha. Estou eu aqui novamente, forjando felicidade, Pluffy. Comigo hoje, Pombo. Eu primeiro? É, pra você não dizer que eu nunca troco. Ah, então que troca-troca gostoso, agora foi que bom. Que gostoso, que saudável, né, cara? E comigo com o Pombo aqui hoje, em segundo, Bode. Olá. E eu tenho muita vergonha de falar que eu já fiz cosplay. Normal, cara. E, pra variar, com o nosso convidado de sempre, Britinho! Have time! Eu tenho muita vergonha de falar que eu tenho amigos que fizeram cosplay. E pra fechar, hoje a Quina, aqui na premiada, Marcelo! E aí, cara, eu tenho muita vergonha de dizer que eu faço shows vestido de bebê grande para pessoas que fazem cosplay. Caraca, que vergonha, cara. Puta, você é stripper, né? Basicamente um stripper gordo, gigante, barbudo. Deixa seu número aí, cara. Cara, 011-1406, liga agora e ganhe grátis um Juicer Mix Valita. R$59,95? Basicamente. É nesse clima de prostituição que a gente começa o nosso podcast sobre animes e mangás. Fiquem agora com o nosso bloco. Um abraço! Devaneios de Tanguinha. E aí, galera, está começando mais um Devaneio de Tanguinha inédito. Ainda bem que a gente ainda tá nos inéditos, né? Aí, é verdade. Antes de começar a reprisar blocos, temos aqui o Tenga Egg, como vocês podem ver. Isso aí, decadência tá aí. Então, aproveitando que é o inédito, a gente não tá repetindo ainda, a frase de hoje é... A ordem das árvores não altera o passarinho. Pra resolver esse mistério, tô aqui com meus amigos Bode e Pombo. Amanhã, sempre animados. Pra somar, nosso amigo Britinho. São 4h30 da manhã. Eu sou o Fábio Renato. E esse é mais um Depre Show. Não vamos deprimir, não vamos, o negócio é pra animar a galera. Vamos lá. Esse papo de a ordem da árvore não altera o passarinho, que merda é essa, cara? Eu acho que é essa pergunta que todo mundo tá na cabeça. Eu acho que a gente pode pegar, pra começar a analogia, pegar a frase que precedeu essa ideia aí, né? Que é a ordem dos fatores não altera o produto. Ah, é? Veio daí? Não, não veio não. First Blood. Seria assim, se tem um curió numa floresta de eucaliptos, um curió numa floresta de IP, o curió vai ser o mesmo curió, tá ligado? Só mudaram as árvores. Então a ordem das árvores não vai alterar a vida do passarinho, porque o curió, ele vai querer as mesmas coisas sempre. Eu acho que é, o curió é, come, cara? Pô, cara, curió, eu sou especialista em curió. Se ele come semente de uma árvore específica, a ordem das árvores vai alterar o passarinho. Vai haver uma evolução genética. Tanto não vai alterar, porque, por exemplo, se ele estiver na floresta de eucalipto e ele só come sementes de IP, ele vai morrer. Então, independente do lugar que ele tá, se ele não comer sementes porra, de IP, ele vai morrer. Porra, um passarinho vivo pra você igual um passarinho morto. Não altera o passarinho. Não, o passarinho vai ser sempre o mesmo, a condição é que vai estar adversa. Essa frase vai contra aquele negócio de evolução das espécies, tá ligado? as espécies se adaptam às adversidades. Exato, isso é mentira, porque não importa a ordem das árvores. E, por exemplo, o curió só come sementes de feijão. Se você bota o curió numa plantação de mangueiras e mais nada, ele vai morrer. Você tá falando merda, cara. O curió mora no pessegueiro, a música diz isso. Eu não sei, cara. A música... É verdade. O pêssego é uma fruta muito grande pro curió, ele deve se engasgar com a semente. Não, vai que o curió é um pássaro muito avarento, tá ligado? Ele quer o pêssego podres no chão? Não, mas tem que ser da árvore, cara, não pode ser do chão, cara, porque a ordem da árvore não altera o passarinho. O chão pode afetar, mas a árvore mudando não. Pode não ter chão, cara. Existe pêssego flutuante. É, cara. Aí uma ordem que alteraria os passarinhos, cara. Não, porque eles vão. É diferente. Ou será? Pensa, cara, de repente. Se fosse um planeta só de árvores flutuantes, os pássaros iam se dar bem pra caralho. Os humanos estariam na merda. Tipo o planeta do Avatar. Exato. Eu tô me sentindo muito idiota, eu tô lendo essa letra uns 5 minutos e não tô conseguindo entender, cara. Acho que é o horário muito avançado, eu não sei o que tá acontecendo. Porque é desconexo, cara. Porra, isso não tem sentido, cara. Deve ser tropicalista, tipo Caetano Veloso. Ah, acabou a chorar, não sei o quê. Pô, isso não tem muito sentido não, cara. Tom Zé, eu quero ouvir uma versão de Tom Zé dessa música. Aí eu entrei na comunidade da música. Eu, esperto, fui procurar a comunidade da música. Tem a comunidade, mas ninguém escreveu nada, entendeu? E tem 3 pessoas na comunidade. Essa música não quer dizer bosta nenhuma. Ou então vocês estão pensando em ordem, como algo ordenado, e de repente é alguma coisa superior. De repente foi uma ordem que a árvore, né, deu para o passarinho. Suba aqui. A árvore não tem moral. Aí quando ela manda alguma coisa, a ordem dela não altera. Caralho, o passarinho. Caralho, a ordem da árvore, pode crer. É uma ordem da árvore. A árvore tá mandando o passarinho tá mandando fazer alguma coisa. A ordem da árvore. Tipo assim, ela vira passarinho, muda de cor. Aí ele vai e não obedece, tá ligado? Aí, será que a ordem dos fios altera o pombo também, cara? A ordem das estátuas? Pode ir. Eu vou perguntar pra minha Eu família. Eu acho que qualquer objeto que não possui uma fala, não possui o dono da fala, não pode emitir ordens, cara. Eu acho que a árvore seria, tipo, o grande representante desse grupo, entendeu? Das coisas que não emitem sons. É, isso só indica que o passarinho tem a personalidade mais forte que a árvore, então, porque a ordem da árvore não altera o passarinho. Mas os passarinhos emitem ordem, porque o papagaio fala. Sim, mas a ideia é a seguinte, que o passarinho não obedece à árvore porque ele é superior, entendeu? Dependendo do tamanho do papagaio, você tem que respeitar o papagaio, mano. Pra tudo na vida existe uma árvore e um passarinho, entendeu? Tipo. Pra tudo na vida, cara? É, tudo na vida. É como se fosse um ditado que se aplica a tudo, entendeu? Ah, sim, em relação ao ditado, a metáfora que foi feita. Então, o que a gente pode concluir disso? Que as árvores flutuam, os pássaros não recebem ordem. Mas os pássaros que a tulipa são... agora deve estar em casa rindo e ouvindo. Que idiotas, o que eles estão falando? Deve estar comendo, então, um prato cheio de cheddar e não. Rindo pra cara da gente. Tulipa Ruiz deve ser vegetariana, cara. Ela é morando, muito. Morando numa árvore com uma porrada de passarinho em volta dela. É de linhaça e rindo da nossa cara. Parabéns, Tulipa. Bem, galera, agora que começou o podcast definitivamente, acabou aquela babaquice do bloco, estamos aqui com o meu amigo Marcelo. Tudo bom, Marcelo? Opa, tudo bem? Como vai você? Tudo beleza. Cara, eu vou te pedir um favor. Que todo programa que a gente tem um convidado que nunca participou, a gente pede pra esse convidado passar por um teste psicotécnico, que nada mais é do que repetir o próprio nome 5 vezes. Você pode fazer isso rapidinho pra gente? O nome completo ou o nome só? Não, só o nome que a gente vai te chamar. Se a gente se chamar de Marcelo... Pô, o nome completo Marcelo. Seria bom, hein, cara? Não, vai tomar no cu, cara. Meu nome completo não é bom porque ele demora um século pra ser falado uma vez só. Melhor ainda. Então faz o seguinte, fala teu nome 4 vezes e depois fala teu nome completo na última vez. Tá, beleza. 8 vezes. Porra! Quando você quiser começar. 4 vezes e a última completa. Isso aí. Marcelo, Marcelo, Marcelo, Marcelo, Marcelo Henrique Ferrantino Gomes Gonçalves. Porra! Meu Deus, cara. Isso aí, mas agora tem que falar mais 7 vezes o nome completo. Isso é lenda, cara. Isso foi escrito por Moisés há milhões de anos atrás e não funciona mais. Tá, beleza. Então, muito obrigado. Agora que acabou a tabaquice do teste psicotécnico, vamos começar. O que a gente vai falar hoje, Bote, por favor? Qual é o assunto de hoje? Então, como já foi anunciado, hoje é o universo dos animes e dos mangás. É mesmo? Vamos dar uma pincelada de leve sobre o que é anime, o que é mangá, quais são os tipos de animes, quais são os tipos de mangás e por aí. Bem, galera, venham com a gente pro mundo dos mangás, dos animes e da pederastia. Voltamos agora aqui do nosso teste psicotécnico com nosso amigo Marcelo. Então, vamos começar com essa bagaça? Quem é que pode me explicar qual é a diferença entre mangá e anime? Assim, superficialmente, sem entrar em detalhes. Um é uma revista, o outro é um desenho. Ah, vá, é mesmo? Um é uma revista e o outro é um desenho. Esse manjo. Tá bom, né? Podemos fechar o podcast, né? Show. Então, tá bom, galera. Muito obrigado pela participação. Porra, explica direito, seu puto. Então, é o seguinte. O mangá e o anime, eles têm suas semelhanças, eles são ambos vindos do Japão e ambos têm aquele mesmo traço, não sei o quê. Só que o mangá é uma história em quadrinhos, em forma de revista, e o anime é geralmente uma animação feita em cima de um mangá. Ele é uma adaptação de um mangá para televisão. Ele pega a história do mangá e anima e bota para televisão. Mais ou menos isso aí. Então, peraí. Mangá é aquela revistinha que você compra na banca e tem que ler de trás para frente, não é isso? Isso. E aí você critica a minha definição de revista e desenho. Tá certo. É um babaca mesmo. Peraí. E anime é o Dragon Ball, a Cavaleiro do Zodíaco que você vê na televisão. Hoje em dia é o Ben 10. Ben 10 é anime? Não, o Ben 10 é um desenho ocidental e ele foi produzido pelo Cartoon Network, que é americano, e não vai ser nunca um mangá ou um anime na vida. Ô Marcelo, faz aqueles desenhos tipo Avatar que simulam um anime, mas não são anime. Ele tem estilo, o traço é estilo de anime, entendeu? Mas o anime em si, ele não é, ele tem o mesmo traço. Então, peraí, anime e mangá são sempre oriundos do Oriente ou do Japão em específico? Cara, eles são oriundos do Oriente. Oriundos do Oriente é bonito até de se falar. Eu tenho em casa um mangá da Coreia. Caraca, que maneiro. Salvo engano, esses mangás coreanos têm um nome. É, não, ele tá inclusive sendo vendido no Brasil. Chama Kyudong. Ele é. A leitura dele é feita da forma normal. É mesmo? É. Mas o traço do desenho é tradicional do Oriente, não é isso? Isso, exatamente. São aqueles olhos grandes, são aqueles personagens cabeçudos. É, tudo aquilo que o japonês não é e quer ser, ele desenha. É uma definição, cara. É verdade. Daí vem os tentáculos. Tentáculos não, pode. Isso aí é outra. É pra frente. Não fala de tentáculo não, que vai deixar nego ofendido aqui hoje. Mas peraí. E, por exemplo, tem divisões dentro do mangá? Sim, tem diversos tipos de divisão. Tem os tipos básicos, né? Que são as divisões feitas por idade e gênero. Você divide um mangá você pode definir a classificação como se fosse uma classificação etária. E aí você dividiria um mangá em 5 tipos de mangás, né? O mangá pra criança não faz. Por exemplo, se eu fosse pegar o Naruto. Naruto ou Dragon Ball? Qual é o nome dessa categoria? Isso é um shounen. É um mangá. Shounen? Isso, shounen. Shonen. É tipo quando aquela mulher com colene desce e tal, aí você fala assim, shonen. isso aí, a essência é que ele é desenho pra criança, que passa na TV, é o que mais vende. É o que mais vende, mas não é pra criança em si, é pra adolescentes homens. Pega uma faixa etária mais ou menos de 12 a 18 anos de homens. Deixa eu falar então. Deixa eu ver, então, peraí, então, aquelas categorias do Naruto são tipo de mangá? É uma piada aquilo? Shoujo, Shunin, Genin, tudo é tipo de mangá? É como se fosse. É, quanto mais complicado o nome, mais legal o mangá. Mas, por exemplo, um mangá com Pedober, qual é a categoria? Maneiro! Não, maneiro não é a categoria, até porque a categoria tem que estar no Naruto, cara. E tem que ter nome japonês. Isso aí, tem que ter nome japonês, tipo arroz, Gohan. Não, Gohan é Dragon Ball. Não, mas olha só, existem só dois tipos de mangás. Os mangás finitos, que tem uns 25 episódios, até 50 episódios eu aceito, e os mangás ruins. Pera aí, Naruto é uma merda de mangá, né, cara? Que merda é aquela? Naruto é uma merda, cara. Porque assim, a história vem te empolgando e tal, aí eles ficam grandes e você fala, porra, agora vai ficar muito maneiro. Tipo Turma da Mônica Teen, tá ligado? É, Naruto. Nossa. É igual. Os Kamaru não toma banho. Aí, do nada, a história começa a ficar pica, pica, todo mundo morre e tu fala, caralho, vai chegar no final, tá evoluindo a história e do nada, pá! Todo mundo revive de novo e a história começa tudo de novo, cara. É me chamar de idiota, cara. Porra, seu idiota. Mas tudo bem, esses animes que chamam de idiota são idiotas também, são pra idiotas. Se eu leio é porque eu sou idiota. Porque são infinitos. E aí, animes infinitos entram na categoria de mangá ruim. Não, não. Sim. Não. Me fala um que é infinito que é bom. One Piece. One Piece. Girafa de boné. É só isso que eu falo. Próximo. Ah, vai tomar no cu, esse papo de girafa de novo. Só sabe falar isso. Sabe qual é o problema de Naruto, cara? Naruto, ele me envolveu, ele me seduziu. Cara, Naruto... Aí ele me comeu e me jogou fora. Naruto tem um lance, cara, que é o seguinte. Ele só tem um problema no mangá. Ele começou. Ele não precisava ter começado. Não, mas Naruto é bom, Naruto é bom. Teve os seus méritos. Começou bem. Cara, começou bem, aí saiu do trilho, tá ligado? Meio que se empolgou, entrou na vibe, começou a enrolar a historinha, meter filler. Era um mangá com um universo muito bom, mas que foi muito mal aproveitado. Mas muito mal aproveitado mesmo. É porque assim, né? No Naruto a história vai evoluindo, evoluindo, evoluindo. Aí quando chega lá em cima tu acha que, porra, tá chegando no final, o nego tá morrendo, não tem mais o que fazer, é só X contra Y. E depois disso é resultado. Aí do nada vai e alguém estala os dedos, todo mundo revive. Eu não e a vou história nem por recomeça. Isso também se agride muito, mas eu acho que o grande pecado de Naruto foi desenvolver personagens secundários fenomenais e focar a história num lance que ninguém se interessa, que é a relação Naruto-Sasuke, que é insuportável. Não, mas cara, sempre tem que ter um principal, cara. E é insuportável pra você, cara. Mas quantas vezes você não entrou no YouTube e tava lá videoclipe, Naruto, não sei o que, entendeu? São os principais, cara. São o que a molecada gosta. Você pode não gostar, mas é o que vende. O grande problema de Naruto é que eles entraram numa fórmula em que, pra mim, não tem saída a partir do momento que você entra. Presta atenção. As únicas coisas no mundo que deram certo com pessoas revivendo foram a Marvel, e Dragon Ball. E Dragon Ball. Exatamente. Porque Dragon Ball tinha um motivo para as pessoas reviverem. Tinha. A história, o texto do negócio, Dragon Ball, a esfera do dragão. Sim, que realiza todo e qualquer desejo. Sim. Inclusive de reviver pessoas. E ainda assim, o Toriyama soube... como é que eu vou dizer? Ele soube segurar esse número de mortes. As esferas do dragão da Terra só reviviam uma pessoa uma vez. Entendeu? Não era aquela parada tipo, ah, vou me explodir que daqui a pouco eu tô vivo de novo. Não. Ele limitou isso, resumiu isso, entendeu? Ele só foi apelar para esse negócio de reviver as pessoas depois, quando ele já não queria mais fazer o mangá, quando o mangá já era para ter acabado, e a Shueisha botou pressão para ele continuar, porque dava dinheiro para caralho, como dá até hoje. Entendi. Entendeu? Aí ele começou a apelar, e você vê que são as sagas mais fracas de Dragon Ball, que é Cell e Buu, que não eram para existir. Mas só pra falar pra vocês, tipo assim, por exemplo, o Marcelo falou que o Dragon Ball não tem nada no Freeza. Se terminasse no Freeza, seria uma série fechada. E seria muito melhor do que foi se tornando uma série semi-infinita. Entendeu? Não, porque ele só teve mais duas sagas. Sim, mas triplicou o número de episódios. Mas a gente não pode reclamar desses mangás infinitos, que eles favoreceram muito até a sociedade ocidental, cara. O que, que é a Páscoa se não a comemoração do renascimento de Goku? Continuando. Gordo, vai lá, como é que você define os mangás? Tem o shonen, tem o mangá dos pedófilos. Existe o Eki, que é um tipo de, uma, de mangá. Peraí, só letra isso aí, por favor. E-C-C-H-I. Eki, tá, beleza. Ele é tipo que uma subdivisão de mangás. Ele entra numa subdivisão geralmente do shoujo. Shoujo é um mangá de menininhas. De menininha. É o, peraí, é o só contrário. Um minutinho. Sim, vamos lá. Eu vou ter que fazer um fluxograma, né, pra entender essa porcaria, cara. É basicamente isso, cara. Peraí, Nana, por exemplo, Nana é shoujo. Nana é shoujo. Nana é Nana Gouveia. Nossa. Que Nana é neném, que a Cuca vem pegar. Porque tem uma parcela muito grande da população que acha que mangá ainda é uma fruta, né, cara? E aí você fica confuso. É uma fruta com acento. O bode me chamou pra fazer o podcast de mangá, eu fiquei umas 3 vezes lendo, tentando entender. Vem falar de manga. Ele não botou acento. Acontece. Mas, Marcelo, por exemplo, esse estilo shoujo que você tava falando aí, de Sakura e tal, tem coisas mais sérias que também envolvem superpoderes. E aí, como é que fica? Homossexualismo com Hamehameha. Eu vou... Pra restart. Eu vou quebrar um pouco dessa coisa do shoujo, que é o seguinte. Sakura Card Captors não é shoujo. É shonen. Isso aí. Tapa na cara. Sakura Card Captors não é shoujo, nem é shonen. É Nana. É Clamp. É Geek-K. Não. Ele é um de um estilo chamado Magical Girl. Porque é um mangá de menininha que envolve mágica. Mas, por exemplo, X, também do Clamp. Sim, tudo é Magical Magic Girl. Magic Girl. Magic Boy Wanna Be a Girl. Eu acho toda essa articulação uma parada muito inútil, cara. Tipo, eu sei falar português, mas eu não sei fazer análise sintática completa das paradas. Peraí, a gente tá confundindo muito a cabeça da galera. Peraí, presta atenção. Vou explicar pra quem não sabe porra nenhuma de mangá e quer entender. Tem 3 divisões principais. Ou, na verdade, 2. 3. A terceira, então, você me completa. Vou falar 2 só. Tem a Shounen. Show, tipo... Showball, só que... Shounen, mandou ver, Nen. Isso aí, Shounen. Shounen é aquele desenho que você assistia quando era mais novo. Ele provavelmente é oriundo de algum mangá. Algum babaca desenhou primeiro, fazer história em quadrinho. E depois isso foi televisionado, aí virou um anime. Sim, apesar de que tem sentido contrário algumas vezes. Dá pra separar em 2 grupos, cara. Os mangás que são aceitos no ocidente e os que não são aceitos. Eu acho que os que não são aceitos são a maioria, cara. Pode crer. Não, os que fazem sucesso e os que não fazem sucesso, cara. Não, os que são aceitos. É basicamente isso. Sim, mas os que são aceitos são os que fazem sucesso, pô. Exatamente isso. Não, na verdade, não. Na verdade, não. Porque tem manga ruim que faz sucesso. Naruto. Eu... Não, tá, ele... mas... Não, não vai falar mal de Naruto aqui, não. É, você via, e depois que virou modinha, você ficou chateadinho. Não. Naruto vai ter um cast à parte pra gente falar o mal dele. 2 minutos não vai falar o suficiente mal dele. Cara, mas eu acho que nos dias atuais nenhum mangá vai ser aceito do Japão. Eles vão vir todos radioativos, cara. Caralho, vou parar com essa piada de radiação aí, cara. Galera, vai rolar. Não pode fazer piada de radiação, gente. Terremoto, pau pequeno. Vai aparecer o Godzilla. São 5 grupos. O mangá infantil, o shounen e o shoujo, que são mangás para adolescentes. O shounen para homem, o shoujo para mulher. O seinen e o josei, que é... Show o quê? Josei. José? Aí. Josei? Josei. J-O-S-E. Quem é o Josei? O José com I no final. Ele é basicamente um mangá para adultas. O seinen é para adultos e o josei é para adultas. Mas quando você diz para adulto, é tipo Brasileirinhas a parada. Como assim? Não entendi. Filme para adultos. É pornografia. É isso mesmo que você tá falando? Não, é um filme mais pesado. Mais pesado, tem violência, não necessariamente pornografia, é isso? É, basicamente. Por exemplo, seinen. Alguém aqui já leu Gantz? Gantz? Já li Gantz. Já ouvi falar. Gantz é um seinen. É um seinen. É muita explosão, sangue e morte. Tem violência que nem no shonen, mas só que é muito gore, tá ligado? É violência por causa do gore. Basicamente isso. Pra mim é tudo pra beber, cara. Tudo tem pra nem no final. Meu Deus, meu Deus. Alguém depois vai ter que me explicar que porra é essa de futanari, mané. Que bagulho pesar isso aqui. Eu posso te explicar o que é futanari? Mas peraí, futanari é uma subdivisão do quê? É uma subdivisão do hentai. Do hentai. Que você não falou ainda na... Caralho, peraí, você falou que eram 5 divisões, falou as 5 e não falou hentai, agora eu tô confuso. É, porque aí vem as divisões extras, que vem dentro de doujinshi. Pra quem não sabe... É mangá pornográfico. Não necessariamente. Ou seja, é mangá. A grande maioria. Eu traduzi uma vez pro fansub um mangá chamado doujinshi alguma coisa. Que era a história de uma menininha que fazia desenhozinhos. Eu não lembro se era pornografia ou não agora. Sim, mas... 99% de chance de ser pornografia. Se não for pornografia, radioativo. O doujinshi, se ele não é pornografia, ele é incitação de pornografia. A grande maioria. E Love Hina? Love Hina é pornografia? Não é? Love Hina é maneiro. Love Hina é o quê? Love Hina é mangá infantil. É mangá infantil? Porra, o cara cai com a cara no peito das mulheres e mangá infantil. Esse japonês, cara, crianças pervertidas também. Você daria pro seu filho ler essa porra? Claro, Love Hina é foda. Love Hina daria. Muito maneiro. 28 anos já leria Love Hina. Claro, óbvio. Claro, cara, ele vai ter mais um motivo pra se dar bem e pra todai, cara. Cara, o hentai é um mangá pornográfico descensurado, escrachado e foda-se. Entendi. É pornografia em desenho. Sim. Ok. Geralmente, ele existe tanto mangá como hentai, como anime, tipo. Entendi. E aí, é aí que começa a desgraça do mundo, cara. Olha só como é que começa essa desgraça. Vamos lá. Primeiro começa com os tipos normais de hentai, por favor. Sim. Existe o hentai... Não. Você, adolescente. Se você bate uma gloriosa vendo um desenho, sua vida tá muito errada, cara. Você não é normal. Assim, se você estivesse no meados dos anos 90 e visse a Lara Croft assim folgada, tudo bem, Deus perdoa porque era novidade. Mas hoje em dia, pela Plex Vídeos aí, por favor. Cara, tu viu que o bot se desculpou logo porque aconteceu na época dele. Ele já tirou. Porque pra Lara Croft não tinha na minha época. Não, isso aí tu já tá liberado. Tu ficou procurando aquele xixi da Lara Croft pelada, né? Admite. O hentai, ele existe o seguinte: ele tem o hentai normal, que é um menininho com uma menininha, e a história basicamente é Manuele, só que no final ele se come. Não, mas é soft porn ou é só regadão? Tem regadão, tem soft porn, tem de todos os tipos. Meu Deus. Vai. E aí você... consideradas são mais. Aquelas com tentáculos que brotam do chão e entram em todos os orifícios presentes no corpo. É o hentai normal? Não, é um hentai gore. Gore. É tipo filme gore, só que é hentai. É de sexo bizarro. Eu tenho inclusive um amigo que fazia stand de sexo bizarro na internet. Isso era triste. Meu Deus. Ele lucrava bastante? Por que você tinha um amigo desse, cara? É uma amiga. E ela é gatinha. Ela achava que tinha quantos pênis? Na verdade, não. Ela gostava de dar porrada nos outros. Era mais legal. Tá do maluco. Pode, agora fala que isso é culpa da esquerda. Fala também, seu desgraçado. Socialista filho da puta. Vê se na União Soviética tem essa porcaria, rapaz. Não tem essa porcaria. Ah, não tem não, né? Ah, não tem não. Ele só não desenho. É, só não tem desenho essa porra. Então vamos lá. Hentai, já pegamos normal. Tudo bem, normal. É, e aí você tem os hentai heterossexuais, que são os normais, e você tem os homossexuais, que se dividem em duas partes. Ah, vai. Essa visão pra... muito medo, cara. Caralho, que agressivo, vai. Cara, isso tudo é muito bizarro. Tá explicado o porquê dessas catástrofes, dessas porra toda. A próxima é na liberdade, fica aguardando aí. Continuando, tem um só pra homossexuais do sexo masculino, que eu já não sei como é que eu defino, e homossexuais do sexo feminino. É o yaoi, com homens, e o yuri. Olha, tu entregou agora, hein? Sabia o nome, porque tu... Vamos lá. Peraí, eu quero progredir. Enquanto a gente não chegar no Dark Lemon, eu não paro. Vai. E eu posso falar um negócio rapidinho? Você pode falar o que você quiser, meu lindo. Dark Lemon já passou. Dark Lemon já passou, mas vamos. Não. A gente já passou por Dark Lemon? Claro, Dark Lemon é hentai. Não, mas a gente. Não. Dark Lemon não é hentai. Vai tomar no seu cu. Agora eu vou jogar no Wikipedia e vou ler pra vocês o que é Dark Lemon, Dark Lemon e tudo mais. Peraí. Lemon, pare. Ó, vai no Google. e digita Lemon Party. Nossa, isso deve ser algo nojento. Você não conhece a Lemon Party? Cara. Jura que você não conhece? Olha aí, não. O que deu errado. Terrivelmente errado. Pô, Lemon Party. Puta, isso vai ser alguma coisa muito nojenta. Puta, que nojo! Que nojo! Ah, muito maneiro, né, cara? Foi meio que deu errado. Ah, então, olha só, olha só, olha só. Agora eu achei aqui, ó. Lemon. Lemon é relação entre homens no mangá. Mas, assim, sim, é tudo concedente, entendeu? A pessoa aceita e tal, o cara quer fazer. Agora, Dark Lemon é quando é rape, tá ligado? É estupro. É abusiva a parada. É um homem pegando outra força. Calma aí, então Dark Lemon é um cara estuprando outro cara, é isso? E se tiver um cara estuprando outro cara, soltando Kamehameha e com tentáculos, seria o quê? Aí, é mangá infantil, cara. Aí dá volta. Já zerou, zerou o jogo, tá ligado? Cara, tá bom, então a gente já falou de Dark Lemon. Agora que falta falar de Futanari. Cara, o Futanari, ele é uma subdivisão, basicamente. O Futanari, ele pode estar dentro do Yaoi, ele pode estar dentro do Yuri, ele pode estar dentro do Hentai normal. Deus. Porque é sempre uma coisa dentro da outra, né, cara? Nojo, cara. E no Futanari tem mais coisa dentro de outra coisa. Porque o Futanari, eu vou dizer pra vocês o que, que ele é. Futanari é a mulher com peru. Meu Deus! Meu Deus! Cara, vou ver se eu acho a imagem. Vou ver se eu acho a imagem do Futanari aqui pra vocês. Desenho. Não, não são chineses. Não são chineses. Não estranharia se eu encontrasse o Frota no meio de um mangá de Futanari. São mulheres que têm vagina e têm peru. São simplesmente afroditas. Onde é que fica o. Caralho, se o peru fica na frente, a vagina fica onde? Embaixo. Como isso, cara? São hermafroditas. Cara, é perversão de japonês. Caralho, isso é muito bizarro. Cara, imagina com radiação. Não dá pra aceitar isso, cara. Isso é muito bizarro. A principal fissura do japonês, sabe qual é? A Futanari tem um pinto maior do que o cara. Você tem diversos. Mas isso aí é normal. A gente Nancy Silva com certeza tem um pinto maior que todo mundo aqui, cara. Ai, cara. Aí. Alguém me diz que acabou, cara, que não tem mais parada bizarra no mundo do mangá, que a gente já falou tudo, vai, por favor. É, basicamente não. Tudo. Dava pra se aprofundar mais, aí você entraria em não, né? Tentáculos e raio laser e cabeças dissipadas. Não, por favor, por favor. Existe uma. Deve ter tido uma adolescência muito estranha, porque você sabe muito disso, cara. A adolescência dele não acabou ainda não, cara. Como é que se dá o nome de um hentai entre mulheres e móveis decorativos? Design de interiores. Design de interiores. Foi essa. Tem um mangá anime que você tem que falar. Você tem que falar de Astro Boy, que foi tipo, basicamente o primeiro mangá lançado no mundo. Uma cópia de Mickey Mouse japonês, já que eles são permitidos, botaram uma criança e superpoderes. E robô, a criança é robô. Astro Boy basicamente é um professor que criou um robô, e esse robô, ele simplesmente se dedica a sua existência a salvar o mundo. É um shonen clássico, e ele basicamente é um cara tentando salvar o mundo, como todo shonen. E você vê que tem anime no Brasil há milhões de anos. Quem nunca se tocou, Speed Racer é um anime, tá ligado? Sim, verdade. Minha mãe via Speed Racer. Meu pai via National Kid. Aquela Princesa e o Cavaleiro. Hã? Também. É, Princesa e o Cavaleiro. Isso é muito velho. Isso é muito ruim. Eu cheguei a comprar um mangá disso e parei no meio. Não, pera aí. Vou falar de mangá, porque eu tenho um amigo meu que tem uma história boa de mangá. Que é o seguinte. Vai se fuder. Eu tenho a minha coleção aqui em casa, completa, do Samurai X. E tinha um amigo meu, que ele ainda existe, meu amigo, ele tem um amigo meu, que ele também tinha a coleção completa, só que ele tinha em japonês, não é não, Marcelo? É, cara, eu conheci esse cara. Conheceu? Mas e o que aconteceu com ele, cara? Ele tentou matar a empregada dele. Por que ele tentou fazer isso, cara? Porque ela jogou a coleção dele inteira fora. Caraca! Eu fazia ela desenhar todas as edições, cara. Foram mais de 3 mil reais pro lixo, cara. Um mangá e HQ. Por que ela ficou fora, cara? Porque ela falou que era grande demais pra isso. Que bizarro, cara. Ela ainda tá trancada aí no seu quarto, cara? Quando a pessoa é muito fanática, entendeu, por mangá e anime, a coisa começa a ficar perigosa. A pessoa começa a fantasiar, começa a achar que é o super-herói, começa a brincar de boneco e tal. Aí tem pessoas... Até o dia que ela pula do alto do prédio achando que é, sei lá, o Goku e morre. E vai voar. Mas tem pessoas que se vestem como seus super-heróis favoritos, né, Bod? Se chamam cosplayers. Cosplayers, né? Tem dois participantes desse podcast, da equipe fixa, fizeram um cosplay. Graças a Deus. Na verdade, tem três. Não, que fizeram cosplay de Samurai X. Ah, de Samurai X. Peraí, mas só um apareceu no Nintendo World. É verdade. Mas olha só, cara. É, se tem dois que fizeram, né, cosplay de Samurai X, só teve um que concentrou o seu ki e tentou matar o Kamehameha. Calma aí. Você vai olhar pra mim e vai dizer que você não dava cólera do dragão no seu chuveiro pra água correr ao contrário. Olha, eu sempre achei o Shiryu um bosta, mas eu não tentei fazer isso por conta disso, entendeu? Mas se eu tivesse tentado fazer isso, teria sido, né, até os meus 6 anos, de repente, não aos 15 anos de idade. A privacidade do seu banheiro, tá ligado? Não a subir no palco e participar do teatrinho, tá ligado? Nossa. Não, mas... Imagina, uma pessoa sensata jamais vai lutar fantasiado na concha acústica da UERJ. Jamais. Eu nunca faria isso. Não na concha acústica. Cara, presta atenção. Fantasiado em cima de um palco, você tá sempre. Devemos concordar. Mas não fingindo que eu sou um super-herói, entendeu? Não, mas o meu problema com essas apresentações não é nem porque tem cara que realmente acha. Eu acho legal até alguns cosplays e tal, acho maneiro. É que nem se fantasiar mesmo, fecha fantasia, eu não me incomodo. Meu problema é quando o cara se empolga muito. Quando o cara incorpora. Tem um cara que foi fantasiado. O cosplay dele é simples, tá ligado? O personagem, não lembro, um jogo de luta. Aí ele sentou no palco, a apresentação dele foi essa, ele sentou no palco e ficou falando frases que ele criou em casa como se fosse o personagem fazendo um monólogo, tá ligado? Tipo, mostrando a personalidade do cara do jogo. E nego bateu palma pra aquilo no final e eu... Caralho. Mas como o Brito diz, não se pode repudiar a arte. Eu conheci o cara que ele redublou os golpes de todos os Cavaleiros de Ouro. Eu não conheci esse cara, não. O pior de tudo, cara, não é o cara, não. Porra, eu fui no Anime Family. No Anime Friends. O que é o Anime Friends? O Anime Friends é basicamente o maior evento de anime e mangá da América Latina. E anime e mangá, o que que tem? Eles vendem anime e mangá, eles fazem... Eles vendem anime e mangá, eles vendem objetos relacionados, como espadinhas e bonequinhos e camisetas. Acessórios pro fã. É, acessórios para o fã. E tem mais alguma novidade, assim, eles, tipo, declaram, vai sair esse ano o mangá tal, ou tem promoções, coisas assim? É, sempre tem promoções, geralmente tem shows de bandas muito boas, como a Ramones. Tudo coisa japonesa, né? É, não, mas tem uma banda ali muito boa, chama Ramones. Opa, Yoneite Sentai Ramones Orquestra? Yoneite Sentai Ramones Orquestra, essa mesmo, muito boa essa banda. Pô, essa banda é o Boldo, mano. O saxofonista é bem gatinho. Quem não conhece pode procurar no Orkut, Yoneite Sentai Ramones Orquestra, é o Boldo. É o Boldo. E então é tudo ligado aos fãs da cultura japonesa, principalmente mangá e anime, tokusatsu, que são aqueles caras. Então é basicamente pra isso, tá? Ó, já que pode fazer jabá, então meu trabalho é de 1 às 5 horas da manhã, ali, 14º poste da Praça 15, da esquerda pra direita de quem chega, beleza? Só procurar ali. Beleza. Vou lá direto, lá no trampo. Tá atrasado então, recomendo. Tá atrasado então, hein? Não, hoje é minha folga, todo dia bom. Hoje é dia de gravação, né? Aí. Habataitara modoranai to itte metashita no wa aoi aoi ano sora. Nesses eventos, cara, eu fui no Anime Friends há 2 anos atrás pra encontrar amigos. E E aí eu olhei pro palco, tinha uma rapariga vestida de Malon, de A Lenda de Zelda, The Legend of Zelda, Ocarina of Time. A menininha que grande tem jogo. A época. Grande jogo. a menininha que tem a Epona. E ela simplesmente... Epona, não é Epona, não? Não é Epona, tem acento. Epona. Tem acento, acento não, Epona. Hein? Tem não, tem. Hein? Calma. Eu falei Epona a minha vida inteira e eu vou continuar falando nesse podcast, Epona. Não será admitido outra pronúncia. Eu nem joguei esse jogo e vou falar Epona. Então se os três estão falando Epona, é Epona, cara. Você tem que falar Epona. Ela simplesmente botou uma letra em português pra Epona Song, que é uma música instrumental tocada no ocarina. E até existe uma versão com letra em japonês e traduzida para inglês. Ela simplesmente, por ela mesma, escreveu uma letra em português para a música. Ah, que vergonha, cara. Subiu no palco e começou a cantar. Epona, Epona, Epona, vem cá. Com uma letra, uma voz. Mas era uma voz. Cara, eu voltei no ônibus. Criatividade, cara. Eu tava na caravana. Eu tive que ir de caravana, que é ficar mais barato, troca um pouco de dinheiro. E eu voltei no ônibus da caravana e era todo mundo cantando Epona, Epona, Epona, vem cá, porque todo mundo se cagou de rir da mulher. Tanto Epona, vem cá. Ai, cara, dá pra fazer um funk com isso aí. Vem cá, Epona, Epona, vem cá, vem cá. Epona, Epona, Epona, vem cá. Epona, Epona, Epona, Epona, Epona, Epona, Epona, Epona, Epona. Vem cá. Epona, Epona, Epona, Epona, Epona, Epona, Epona, Epona, Epona. Vem cá. Epona, Epona, vem cá. Cara, a gente foi no evento, tem um cara que ele é vendedor, eu acho, e ele todo evento ele vai com um cosplay diferente. Nesse evento, ele resolveu fazer cosplay de robô do Changeman. Só que a mobilidade era praticamente zero, né? Então, ele pra subir no palco pra se apresentar, foi com ajuda, tá ligado? Ele parou na frente. Ele só mexia os braços praticamente. Ele só mexia os braços com a caixa de sapato. Com a cara, ele não enxergava, ele tava com a máscara, ele não enxergava nada. Aí ele tava com uma espadinha na mão direita e com o escudo na mão esquerda, coisa assim. Aí ele foi começar a apresentação, ele fez os movimentos assim, não sei o que, parará, balançou a espada pra lá, botou pro céu, fez brincadeira. Aí depois jogou a espada pro alto pra poder pegar de volta, só que ele não conseguiu pegar. Aí ele fechou a mão no vento, tá ligado? E a espada foi pro chão. Aí ele tentou meio que abaixar, viu que não conseguia, aí desistiu e saiu do palco. Cara, aquilo era um golpe, rapaz, você que não entendeu. Ai, cara, aí, vergonha ali é foda, maluco. Apresentação idiota, apresentação idiota é o que você mais vê nesse tipo de evento. Você, João, você se lembra do último evento que a gente foi, que a gente tocou, cara, o último evento. E tinha três homens de sunga com uma plantinha na frente, um capacete de obra dançando. Eu lembro, cara, eu lembro. Tosca. Não, sabe o que me incomoda mais? Daniel estarem fazendo isso, porque eu não sou mãe deles. O que me incomoda é as pessoas rirem e gostarem daquilo, cara. Cara, eu não sou mãe dele, mas eu fico imaginando um pai que vê um filho se vestir daquilo. O que que o pai pensa, cara? Ou o pai é muito retardado e pensa, meu filho, que orgulho. Ou ele pensa, puta merda, virou retardado. Onde virou foi que eu errei, né, cara? Onde foi que eu errei, cara? Por que meu filho que faz vergonha, isso? Que vergonha, que vergonha, cara. O pai que acha isso ruim, é melhor mostrar um daqueles mangás lá de sexo bizarro pra ver o que o filho que tá fazendo. Quando eu comecei em eventos, lá em 2003, 2004, Era eventos de moleque, eventos de pra barco, criança, tá ligado? Era realmente um negócio pra criança, era meia dúzia de lojinha vendendo, que tinha uma coisa melhor, gravava um CDzinho e tal. Pode, o Anime Rio foi o seu primeiro evento também? O primeiro evento que eu fui, acho que fui eu, Fluffy e uma menina que já não está entre nós, foi lá num clube no Cotton Velho. Foi lá, o Anime Rio, porra. Eu foi tava, Anime Rio, Rio é. Não, é, então, a graça dos eventos naquela época eram os estantes que vendiam os colarinhos do boneco que você gostava, do personagem. Tinha palestra com os dubladores do desenho, saudável. Que era a parte legal, entendeu? Coisa de criança. Saudável, saudável, saudável. Não existia o nicho otaku, não existia essa subclasse. O grande problema, o nicho otaku, como você disse, é que eles simplesmente não têm os mesmos limites e as mesmas noções de realidade que nós ocidentais temos. Eles veem o mundo como pessoas japonesas, só que eles acham que eles são japoneses, só que eles não têm olho puxado, moram no Brasil e falam português. E não tem preço pequeno. Hã? Mas, por exemplo, você vê menininhas por aí, otakas de 12, 13 anos, se perdendo nesses eventos loucamente. Sim, cara, os caras, você fala uma besteira pra eles, eles querem cair no chão que nem um desenho. As garotas, elas falam nhá! E acham que vão sair pulando. Isso, cara, as pessoas ficam tentando fazer. Eles se expressam como se fosse no desenho, né, cara? Desenho, é uma coisa muito bizarra, cara. Eu juro por Deus, é a coisa que mais. Desenho? Quer expressar que nem no desenho? Sandra, pelo nariz, filha da puta, você tem uma hemorragia caindo. Eu juro por Deus, a coisa que mais me dá raiva nesse mundo é o. Nhá! Eu juro por Deus. É pra poder ou dar um soco na cara da mulher ou embora na hora. Ou então fica de mal, né? Corta aqui. Sério, o Nha é algo muito triste. Quase todo evento de anime você tem aqueles campeonatos de videogame e tal, e isso sim é uma forma das pessoas interagirem, sempre tem um prêmio no final, isso é uma coisa legal. Outra coisa que eu acho maneira é aqueles campeonatos e competição alheia, sem ser campeonato, de repente só pra brincar mesmo, que é aquele do Graal. Alguém jogou isso lá? Ah, duelo medieval, é muito legal. Duelo medieval, aqui é muito maneiro. É maneiro, cara. Fala, você vai falar. Eles bolaram uma regra e tal, pra que se você bateu de uma forma certa na perna, você cortou a perna do cara, então é uma coisa bem bolada e tal. Usam armas, isso. Tipo, não de plástico, mas elas são meio que de isopor, enfaixadas com fita crepe, fita isolante, então ela fica de uma coisa, de um modo que não machuca, e dá pra brincar como se fosse uma espada de verdade mesmo. Então eles têm lança, tem escudo, tem longsword, tem faca, tem massa. Tem várias espadas mesmo pra você simular realmente um combate medieval. Ah, muito legal, muito legal. Mas o que eu acho legal nesse evento são os shows das bandas. Acho maneiro. Principalmente com o show da Ramona. Isso aí. A gente tá falando essas coisas todas porque nós somos antigos otakus. A gente cresceu. Exato. Não. Eu não sou antigo otaku. Eu sou antigo frequentador de eventos de anime. Otaku, eu não. É verdade, a gente não pode se considerar otaku, é verdade. Otaku. É que nós gostávamos muito e nós somos velha guarda. A etimologia otaku não existia na nossa época, então nós não somos otakus, nós somos pessoas que gostam de mangá e anime e somos normais. Nós não somos retardados que nos fantasiamos. Ao contrário de vocês, seus frikos. É, seus trouxa. A gente não se fantasia e nem pinta uma sobrancelha de. Tá sendo esse complexo. Não, e assim, o Anime Center, ele tinha essas edições especiais e tudo mais, mas ele começou como uma coisa pequena. Eles pegavam um auditório lá do nono andar da UERJ e faziam apresentações de animes que não tinham. Era nono andar. Era como é que era? Ó, tinha exibição de anime, de episódios que você via com seus amigos, juntavam um auditório cheio pra ver um episódio inédito, entendeu? Isso era legal. Tinha campeonato de card games. Tinha campeonato de Game Boy, de quem jogava Pokémon Super que pode. Smash, desafio qualquer um pra jogar Smash comigo. Ah, filho, não fala isso. Bom, se eu pegar o like, eu não perco. No Wii, ninguém me segura com a Zelda e o Didi. E no de Cube, ali é nível top 10 BR, como diz nosso amigo Pluff com o Luigi. Ah, vocês se consideram caras clássicos e tal, e tô falando aí de Cube, Wii. Vamos no de 64, que é o raiz mesmo, é a parada que aí, vale. Aí, cara, se pegar era no Smash de Mega Drive, tá ligado? Ninguém me ganha no Smash Mega Drive. Cara, eu lembrei agora do último evento que a gente foi. Lembra, João? Lembra, Pluff? Lembro, pô. O Bode também tava lá. O Bode e o Brito. Os Stormtroopers, cara. Caralho, tinha dois caras de Stormtroopers lá, cara. O pior, um deles é da minha faculdade. Não, não, não. E foi muito maneiro, porque eles estavam andando na rua vestidos de Stormtrooper. Pra quem não sabe, Stormtroopers são tipo os soldados imperiais do Star Wars. Eles estavam andando na rua, tipo, acenando pra galera, assim. E era dia da final do Campeonato Brasileiro, do Fluminense, cara. E a galera vendo o jogo no bar, e os Stormtroopers passando na frente, a galera do Fusão cantando, assim, falando Stormtroopers, caralho, que maneiro. Os caras você tá achando maneiro, não é muito mas legal. São Sebastião do Rio de Janeiro, aquele dia tava um calor infernal de 48 graus. Aqueles malucos dentro da fantasia, que é uma armadura, cara, não é legal, cara. Pode, é um dia pra entrar na história. Olha só, não é legal. Uma coisa é o Snoop Dogg vender casaco da Adidas, de Star Wars. Adidas Star Wars. Outra coisa é um bando de idiota vestido de Stormtrooper no Rio de Janeiro, entendeu? O Snoop Dogg é legal, eles não são. Lembrando que só é permitido durante uma semana do ano, normalmente no final do mês de fevereiro. Pode ser idiota entendo, por uma semana que tá liberado. Pessoal, vocês querem instituir hábitos estranhos aqui no Brasil? Rapaz, é que é a terra do carnaval. Quer se fantasiar, tira roupa, sai de sunga. Não tem como falar de estranho quando tem carnaval no seu país. Cara, é uma real bandeira do América nas costas e sai de Capitão América no carnaval, cara. E, não, e teve. Estiveram Stormtroopers nesse carnaval, numa das escolas já. Capitão América! Só que América Futebol Clube! É, basicamente isso. Capitão América Futebol Clube. Muito boa, cara. São sacadas, né, cara? Mas alguém pegou a sua fantasia sem você contar o que que era? Não, óbvio que não. Foda. Inclusive pararam quatro mulherzinhas e eu tava de capacete de moto, tá ligado? Porque pra você ser super-herói, você tem que tampar a sua face, óbvio. É verdade, identidade secreta. É, óbvio. E aí pararam quatro cocotinhas, isso aí. Elas, pô, que maneiro, você anda de moto, não sei o que. Eu falei, não, só tô vestido de Capitão América. Elas, ah, que merda, isso aí, não, tá ligado? E não entenderam, tá ligado? Burro. É, você não teve sagacidade, né? Aproveitar o momento. Perdi as quatro mulheres. É carnaval, né, cara? A gente fica retardado no carnaval. E fora do carnaval também. Exato, e acorda com uma dor estranha, né? Isso. A coceirinha. Tá fazendo isso errado, cara. Vamos botar as redes nesse podcast. Por favor, pra gente encerrar essa bagaça aqui. Então todo mundo aqui critica anime, mas assiste. Todo mundo aqui critica o mangá, mas lê ou leu. Todo mundo critica eventos de anime, mas vai. Então, foda-se, seja escroto, seja legal, seja você mesmo, entendeu? A gente gosta de anime pra caralho, assim. A gente critica porque tem que criticar, a gente é velho. Mas é isso aí. Ô Batu, tu gosta de anime mesmo? Posso fazer um adendo só? Então vai. Depois de tudo que a gente falou, não fala de que gosta de anime pra caralho, porque pega mal a Vera, é, cara. É verdade. Gosta muito de anime. Eu gosto daquele da... Como é que é? Da menininha com pau. É, Futanari. Os dois. Futanari. Ela tem os dois. Ela tem os dois. Caralho. Então, pode. Prova se você gosta de anime. Recomendo o anime pra galera aí. Vou deixar a dica boa. Um anime não tão recente, mas recente, que eu vi ultimamente. Bom pra cacete. Baixem, vejam, deem seu jeito. Dark the Black. Sensacional. Sensacional? Muito bom. Em cinco palavras, como... define o anime aí. Cinco palavras? Pombo, pombo, pombo, pombo, pombo. Boa minha resposta. Tá bom. Marcelo, indica o anime pra galera aí. Cara, é um anime de basquete, Slam Dunk. Slam Dunk. É um anime de basquete reduzido, já explicou, né? Tá bom. É, mas eu tinha cinco palavras pra explicar. Eu não lembro qual o nome do anime que eu ia falar, mas vai lá, tu explica em cinco palavras aí então, por favor. É mangá, basquete, ruivo, cabelo grande e raspado depois. Galera, vocês têm que assistir Ergo Proxy. Cinco palavras, por favor. Ficção científica futurista, robôs autômatos. Quando você falou ficção científica futurista, achei que você ia terminar com muito foda. Eu tinha que variar para pessoas pegarem uma ideia maior da parada. Entendi. E Asimov, pronto. Falei seis, porque eu tô roubando. Vamos lá, Pombo, seu anime. Vou recomendar um que provavelmente todo mundo conhece. É, mas já que é pra escolher um só, eu tenho que escolher no top. E mesmo assim, ainda fiquei na dúvida muito cruel entre um outro aí. Mas eu recomendo Yu Yu Hakusho, cara. Melhor anime que eu já vi em toda a minha vida. Entendeu? Se não fosse pela história, até seria um outro. Cinco palavras. Eu tenho que resumir em cinco palavras, não consigo, cara. Kuwabara. É, Yusuke, Kuwabara, Hiei, Kurama e Botan. Genkai. Genkai, Genkai. Tem que respeitar o Shibiramesh. Eu vou roubar. Não, peraí, Brito. Tem algum anime pra indicar pra gente? Não tem nenhum anime pra recomendar, não, cara. Tudo isso é uma grande merda. Cinco palavras. Leiam Marvel, seus malditos bastardos. Viva o Capitão América. Viva o Capitão América. Cara, vamos escutar Mano Orle, Marvel, Batman. Para de ver essa coisa de gente afetada. Vai ler Conde de Monte Cristo, rapaz. Tem que ter valores. Não, peraí, depois desse Brito revoltado com a vida, eu vou... Não, não tô revoltado não, sabe? É um bicho, cara. Não, não posso falar isso. Desculpa. Tô mais lixado no evento, gente. Desculpa, é muito bom. É muito bom. Brito, passei de cosplay pro evento pra não te reconhecerem, cara. É, não, vou na cara limpa, rapaz. Eu quero sangue. Desse... Clube da Luta. Opa. Clube da Luta. Não pode falar. É a primeira regra. Que... Eu tô sentindo que o Puff é meio viado. Por que eu sou viado, cara? Quais não, a gente citou que o Fluff fez um cosplay diferente de Samurai X, não é verdade? Ele fez Samurai X, eu não fiz Samurai X. Não, você fez um cosplay diferente de Samurai X, não foi de Samurai X. Não foi. Foi de um anime do clã, perfeito? Não. Sakura Card Captors. Viajou foda. Exato. Eu não vou falar mais, mas foi de um anime do clã. Eu fui da bom. E na roupa tinha asinhas. E o cabo da varinha tava muito bem escondido. Olha só, Bode, se você publicar a foto do evento, eu tava de Sakura. Olha só. Isso é mentira, cara. Isso não pode ser mentira. Pior que não é, cara. O pior que não é. Ó. Fique registrado isso aqui, tá ligado? A gente não pode publicar isso, mas vocês procuram um evento de 2004, 2005 no Rio de Janeiro. Vocês são muito filho da puta, cara. Caralho, Bode, tu deu uma sorte, cara, que tu tá gravando, cara. Se você não estivesse gravando, sabe que você com a deletado na hora, deletar o arquivo inteiro, pra não correr risco de botar isso sem querer, cara. Filho da puta. E a Copa clama por essas fotos. Fala, cara, por favor, vamos falar. Você sabe que isso vai aparecer no ensaio da banda, né, cara? Por favor, vamos. Você sabe que eu vou achar essa foto e ela vai aparecer na mão do Felipe no tem ensaio. Tem que aparecer naquela tela atrás do show, cara. Porque ele projetou aqui assim. Essa imagem vai aparecer na internet, cara. Acho que eu mudo de país, cara. Galera, muito obrigado por terem ficado aguentado até esse momento. Marcelo, obrigadão pela participação. Alguma última palavra aí pra você dar pra galera? Pro pacote de alguma coisa? Opa! Isso tudo. Essa saúde. Palavra não está no dicionário. Saúde. Obrigado, gente. Foi um prazer participar do podcast de Tanguinha. Eu sou um frequentador assíduo e ouvinte sempre. E é muito bom. Parabéns ao trabalho de vocês. Tá muito maneiro. Obrigado. É um monte de verdade isso que eu tô falando. Na verdade, vocês são todos uns filhos da puta. Não, mas... Obrigado pelas mentiras. E é isso aí. Valeu, gente. Obrigado pelo convite. Falou, Marcelo. Obrigadão. Britinho, tá aí? Eu. Acordou, claro, cara? Sempre. Gostou, cara? Gostou? Você gosta, você gosta muito de anime, cara, né? Muito empolgado com o episódio. Eu gosto. Sou um grande entusiasta. Grande entusiasta dessa porra. Então, tá. Meu bom. Recado pro pessoal. Não. Cara. Você não manda recado pra ninguém, não. Tchau, vai embora, vai dormir, cara. Tchau. Galera, não usem drogas. Então, valeu, galera. Boa noite e fique com agora com os e-mails. Abraço. E-mails. É, amiguinhos, agora estamos no nosso bloco de e-mails e recadinhos. E, por que não, informações, né? Passar os recadinhos pra galera. E Bode? Pois não? Qual é o seu recadinho? Assim, ensinar aos ouvintes, que são pessoas tão queridas, tão amáveis. Isso aí. Como eles podem entrar em contato com a Tanguinha Core. Isso, por favor, então vá lá. Aí vai ficar todo mundo mandando e-mail nessa porra, e quem vai ver essa porra sou eu, mas tudo bem. Manda e-mail mesmo, vai lá, perde seu tempo. É, mas manda e-mail pra onde se for mandar? podcastdetanguinha@tanguinhacor.com. Isso que você tá ouvindo? Então, podcastdetanguinha@tanguinhacor.com. tanguinhacorp.com, do site www.tanguinhacorp.com. Isso aí, show de peteca. E pra quem quiser participar mais com a gente, interagir com a galera, como é que bater faz? Bater papo em tempo real com os palhacinhos aqui, aí sempre tem um de nós no Twitter se revezando lá, porque ninguém fala nada, então a gente não responde. Só tá falando isso porque eles não tem como saber, mas tudo bem. Pode mandar mensagem às 3 da manhã que você vai ver lá. Na hora do Depre Show vai ter alguém lá respondendo você. E qual é o Twitter da Tanguinha Corp? Twitter da Tanguinha Corp, como não poderia deixar de ser, @ Tanguinha Corp. Entendi. E qual é o Twitter do Bode? É dr_bode. Peraí, @ dr_bode, por favor, vai. Se é meu Twitter, obviamente, é @, né? Não interessa, tem que falar @, todo mundo fala @. Não vou falar @ não. Fala @, eu vou botar @ na edição então, vai, ou você fala ou põe na edição. @. E Pombo, qual é o seu Twitter? @ Pombo de Tanga, que delícia. Tudo junto? Isso, aproveita que ele tá de tanga, tudo junto, Pombo, vamos lá, de tanga. É fácil, hein? E o meu é muito mais simples do que o dos outros. É Prof. Kun com if aí embaixo. Prof. quê? Hã? Nesse clima de mangás, ele diz @ Prof. Kun. Não, que mas isso? Não, mas peraí, é complicado de escrever, porque é o seguinte, é @ PLUFF _ KUN. Você quer que eu fale meu soletre no idioma militar? Soletra, vai. Peraí, vou jogar no Google. Trouxa. Não, pro Pluff tá falando todas as opções aí nessa velocidade, é porque ele tá precisando muito de seguidores, cara. O cara tá desesperado. Bem, e pra quem não decorou nada e não sabe como é que faz direito pra interagir com o site, não entende, olha o site e fala, caramba, que confusão. Meu amigo me passou essa porra aqui na faculdade, no colégio, na creche e eu não sei como é que eu faço. A escolinha daqui, Soraya. Vocês podem procurar pelo site tanguinhacorp.com, www.tanguinhacorp.com. Corp é com P mudo mesmo. E procura lá o podcast, nas abas lá em cima, você procura por Informativo de Tanguinha. Aí você vai ouvir um arquivinho de áudio lá de 8 minutos que vai te explicar tudo que você precisa saber pra entender como é que funciona. Isso se é que a Sônia já te ensinou ali a escrever. Senão você vai ficar perdido. Verdade. Aí, peraí. Vou soletrar. Eu achei no Google. É o seguinte, ó. Papa, Lima, Uniforme. Aqui, cara. Foxtrot. _ Kilo, Uniform e November. Tá aí. Pronto. Isso aí, o que todo mundo tava esperando. Lá tem alfabeto militar, que beleza. É um multitask. Tá ganhando? Como é que é o W no alfabeto militar? Washington. E você, pode passar o palpite. Meu papite é leitura de e-mails, vamos. Fisque, vai. Então. Então quem vai ler o nosso e-mail? Eu leio porque só eu sei ler direito. A gente não vai ler um e-mail hoje, tá? Só pra deixar bem claro. Já tá muito longo e a gente tem pressa pra editar. Botar no ar até segunda-feira, meio-dia, não é pra qualquer um, não. E-mail de Thiago França. Só a voz de Jardel já me faz rir. KKK, ele cantando Biruleibe foi genial, concordo. Jardel é um gênio. Apesar da nossa pseudo-polêmica, Jardel já faz parte do nosso elenco. E Jardelzão, é nóis, compadre. Somos nós. É, exato. Somos nós. Aí, Thiago França continuou. Obrigado, Pombo, por me apoiar na escolha de Nicodemos para mascote. Nicodemos é cu, né? Não tem que apoiar. Até porque o Nicodemos ele tem algo muito grande pra esconder embaixo daquela tanguinha. Afinal, ele é um bode, é um carneiro, é um carneiro. O bode também podia usar tanguinha. Zoofilia não me agrada muito, não. Pra finalizar, vou fazer um comentário que todos gostariam de ter feito, mas ficaram com vergonha. Vocês que não deveriam ser cantores. E mais uma vez a carinha feliz. E eu te respondo, eu passei pro coral. Eu também. Alguns outros não, calma aí. É uma historinha pra contar envolvendo o nosso apresentador aqui. Eu fiz teste pro coral, por incrível que pareça, eu passei. O Britinho, que participou desse programa, não passou. E ele que queria entrar. Mas então, eu fiquei quase um ano no coral. E o Pombo depois acabou entrando também. Entrei pra ganhar nota lá. O Pluff, quando fez o teste pro coral, a velhinha do coral ficou encantada. Ficou repetindo. Você é afinado! Você é afinado! Ela ficou apaixonada pelo Pluff. E eu não entrei pro coral. Mas é um cara muito fino, 40 quilos. Pô, é isso, né? Correria, vida louca. Então tá bom. Então, galera, já sabem, Twitter, Facebook, iTunes, informativo de Tanguinha. Castanguinha@tanguinhacorp.com, vão no nosso site, comentem. Nós precisamos do feedback de vocês. Isso aqui é uma troca. Falem com a gente. Dinheiro também. Pode mandar. Então é isso aí. Tome. Um abraço. Filha da puta. Tão mal tem que passar adiante, né? Dark Than Black, vejo. Não vejam.